orquestra parar de tocar e o povo nos salões parar de cantar. Quando terminar os quatro dias em que tristezas mentiram, que eram também alegrias. Quando as ruas da cidade ficarem desertas, de ilusões e de saudades apenas cobertas, eu hei de lembrar o nosso amor, que afinal são as cinzas de um carnaval. O nosso amor tão lindo teve o seu final, são as cinzas de um carnaval.